Você estragou aquele filme que eu mais gostava. Você me fez perder o gosto de ficar à toa no sofá de casa. Eu não consigo aguentar. Lembro seu cheiro, dá vontade de espirrar. E eu não posso ouvir nenhuma palavra com a letra A de amor. A de acabou. E se me procurar, já vem sabendo que vai ouvir, não. Não me deixa, não. Não me solta, não. Pra toda era tem um coração. E se me procurar, já vem sabendo que vai ouvir, não. Não me deixa, não. Não me solta, não. Pra toda era tem um coração. E a saudade não segue padrão. Aquele filme que eu mais gostava, você me fez perder o gosto de ficar à toa no sofá de casa. Eu não consigo aguentar. Lembro seu cheiro, dá vontade de espirrar. E eu não posso ouvir nenhuma palavra com a letra A de amor. Se me procurar, já vem sabendo que vai ouvir, não. Não me deixa, não, não me solta, não. Pra toda regra tem um coração. E se me procurar, já vem sabendo que vai ouvir, não. Não me deixa, não, não me solta, não. Eu quero ouvir, vai. E se me procurar, já vem sabendo que vai ouvir, não. Não, não, não. Não me deixa, não. Não me solta, não. Pra toda regra tem um coração. E a saudade não segue padrão. Demais! Obrigada.